eu era menino, me chamavam pequenininho. Aí eu me transformei e mais eu multipliquei. Aí eu me transformei e mais eu multipliquei. Foi palavra que Deus disse para todos os vossos filhos. Trabalhai, multiplicai para não diminuir. Trabalhai, multiplicai para não diminuir. Até que a velhice chegou e os ensinos multiplicou. A certeza é que eu vou, mas todos dizem ele deixou.